Juliette Charles Zulu tá aguardando atenção, senhor. Autorizado inicialmente até o 035, Juliette Charles Zulu. Ok, então inicialmente é o 035, Juliette Charles Zulu. 18 nós, livre a decolagem, Guardião 02. 785, pronto para cópia. Prossiga. Bruno 785, autorizado Galeão, número voo 400, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, com curva à direita, após decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5071, e a frequência do controle 119.80. 400, Galeão aprovado, da El Blaze, pista 10, curva à direita após. Upper Zulu 14, até Toquim, depois Upper Alpha 317, 5071, transponder 198, controle. Correto, gol no 785, chame pronto, pushback acionamento no 05, ajuste 10 no 3. Sente gol no 785. Solo. 702 no sol, fora do solo, aos 47, pro norte, chama o controle 19, decimal 8, informando que tá em missão policial, o guardião 02. Informará o controle, missão policial, 198 graus. Decimal 80. Pois sim, 360 Campinas, dá 10 com a direita. Gole Gonza, defensivo apelo de 58. 5064, 198, gol 674. Correto, chame pronto no 612 e ajuste 10 no 3. Para a prova. Salve, parceiro 2231, na sua escuta, livrou a pista. Parceiro 2231, boa tarde, prossegue a táxi via Alfa, até antes da táxi foi Kilo. Alfa, até antes da táxi foi Kilo. Boa tarde, parceiro 2231. Alfa, vai 2-3-2-3-5, pela Kilo. 3-3-5, tem condição de ingressar naquilo? Pátio 3? Afirmativo, ingressa aquilo. Ingressa aquilo, pátio 3, e tá livre até o gate 09. Quilo, pátio 3, gate 09, tá 3-3-5. Vai iniciar o push gol no 785. Gente, gol no 785, aguarde para iniciar no 05. Aguarda no 785. Noroeste, passando nível 2000 pais para nível 08. 035, triplo Papa Romeu Vitor, aguarde para a descida. Gente, vai aguardando o triplo Papa Romeu Vitor. Controle 19, decimal 8. Controle 119, decimal 8, 0521. 3835 irá ingressar no pátio principal para o gate 09, hein? Pátio principal, para o 09, 338. Controle Salvador, Fosséria 5921, saída Tupã. Triplo Papa Romeu Vitor, autorizado descer para 2000 pés, altímetro no 0 no 3, reposto estabilizado no custo localizador. Desce para 2000 no 0 no 3, a reposta no custo localizador, Papa Romeu Vitor. Fosséria 5921, no contato radar na decolagem, suba para nível no 70, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Sai para 170, no perfil da Puca, Aracaju, Fosséria 5921. Papá Romeu Lima, cheque seu modo Charlie. Modo Charlie checado, senhor. Veja agora. Passarei 2231 antes daquilo. Desde passarei 2231 e irá taxiar em frente na taxi Alfa, aguardando antes da Juliette. Desde Alfa antes da Juliette, passarei 2231. Bruno 785 está autorizado seu pushback, acionamento no 05, chame táxi. Chamada para o táxi, 785. Controle Salvador, Guardião 02, solicita sua whisky direto para o Bonfim. Mantendo no máximo 510. Ah, alinhar e decolar, vento 180 graus, 8 horas. Livre decolagem, vento 160 graus, 8 nós. Livre decolagem, vento 3155. 3, e o mesmo de condições para ingressar no pátio principal, com segurança, prossegue até a remota 12. Ok, então, atento ao gol fazendo pushback, a remota é 12 para o passarelo, vai aguardar aqui sim. Alfa Delta está autorizado ao levantamento. Nível voo 130, alta DCT, na autorizado a radial 340 por 80 milhas, Salvador, decolando a 197 com curva esquerda na saída Puca, após direto, transponder 5065 e a frequência do controle 119.80, torre em 118.612. Charles Lu, confirma chamada de pouso. 928. Volta só, corrigindo sua saída devido à radial, munição de radial, será Momo. Saída Momo, após direto. Afirma, com curva esquerda, saída Momo direto. O Alfa Delta, cruzamento correto, já está acionado e confirma PLB. Passareiro 2231, está autorizado procedendo táxi. Ingresso Juliette para remoto 1-2. Juliette, remoto 1-2, passareiro. Gente, o Alfa Fadelta não foi atendido para o B? Back acionamento. Gente, Alfa Fadelta para táxi, chama 208-612, é bom voo, boa tarde. Solo gol 674, posição 612, push back acionamento. O Gol no 674, coordenando com a equipe do solo após a passagem retaguarda da aeronave do Brasília de Passaredo, está autorizado o feedback funcionamento, chame táxi. Positivo, chamar, obrigado. 340, solicita direto para onde da El. Mantém o perfil. Confirma? Mantém o perfil da saída. Mantém o perfil da saída, 3155, obrigado. Controle em Salvador, boa tarde, o Papatango Gosto Quilóstico, cliente da informação isso. 5124. 5124, tirou no 785. Sim, né? Tá no ponto de alto. Agora à direita para interceptar o corredor forte litoral. Vou chamar já o controle da presente posição, informando que cruzou o campo para de repente já prossegue pro direto a Lagoinhas, ok? Gente, chamará o controle em 198, Brava, 3 Trot. Feita 180 para descida. O Fluógico confirmando, curva esquerda, vou ir na proa 090, esquerda 090, o Fluógico. Ciente, esquerda 090 para descida, senhor. Formativo, inicialmente desça e mantém o nível 70, 070. Está sendo 070, o Fluógico. 7 Charles Lua, controle. Escuta. Mantenha o 060 inicialmente. 060 inicialmente. Pouso, pista 1-0, a cabeceira está deslocada em 1.200 metros. Vento 1-3, 0 graus, 8 nós. Gente, tem livre o pouso, cabeceira deslocada, o triplo papá Romeu Vitor. 19, Zulu, está completo? PLSXWay está sem um glide, primeiros 1.200 metros impraticáveis. Mesmo após as 19 Zulu, senhor? Afirmativo. Mesmo após as 19 Zulu. Nós temos, além dessa restrição de 1.200 metros, os primeiros 90 metros estão impraticáveis. 1.800 disponível, né? Muito obrigado. Nada. Controle Salvador, Bravo XC Foxtrot. Bravo XC Foxtrot, mantém as 5 condições visuais, 500. No meu país, corredor forte. Bravo XC Foxtrot solicita a proa direta de Alagoinha, senhor, se possível, mantendo condições visuais a 1 no meu pés, ingressando no corredor forte. Até o perfil dos corredores, Bravo XC Foxtrot. O Filoasca, curva direita, eu vou na proa 145, limite ao curso do localizador. Aguarde para reiniciar a descida. Desce 145, limite proa do LAC, descendo para o 070, aguardando o Filoasca. Charles Lu, mantém 060, tem o tráfego à sua direita 2 milhas, cruzando 8.200 pés. aguarde cruzamento com o mesmo para reiniciar a subida, Juliette Charles Zulu. Acabou de cruzar, está visual com tráfego, posição de 3 horas. Afirmativa, esse tráfego mesmo. Está livre a sessão? Está livre a sessão em condições visuais 085, forma atingindo, Juliette Charles Zulu. Tá. Ativa no setor, a frequência do centro é 12.085, alterna 12.545. 12.085, 12.545, tenha uma boa tarde, meu serviço, meu amigo. Alô, até a volta. É. O Golf autorizado para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, Golf Quilômetro. 3.013 descendo, Golf Quilômetro. Afirmativo, tráfego já superado. É. Quando eu quero de segurança, está plantio barreiras. Flight level 220, whiskey information, apron, remote, 1, trip position. Airbus 3221, and stand by to clearance to barreiras, flight level 220, and the departure 117, confirm. If possible, sir, request 10. Okay, stand by to clearance, facility 2221. Autorizado Pro de Alagoinhas, Bravo 6 Foxtrot. Polo Salvador, boa tarde, esse é o triplo Papá Romeu Vitor, livrou na Golf. É triplo Papá Romeu Victor, táxi em frente Alfa, informe de estacionamento. Será o hangar da Aerostar. Mete táxi então via Alfa e reporte antes da taxiway Kilo para ingressar no Pátio 3. Ciente, via Alfa e chamamos antes da Kilo, triplo Papá Romeu Vitor. Eu tô. Eu. Vale, um abraço. Abraço. Trezando 55, chame centro Recife, ano 28.8, alterna 1.33.25. Zona 55, boa tarde. 755, desça via chegada Banff para 2.000 pés, altímetro no 013, reporte estabilizado no curso do localizador. Está autorizado o final do procedimento LSX-Way sem um glide. Banff 2013, eu reportarei localizador, 755 da Gol. O senhor é 5921, no chame centro Recife, ano 26.85, alterna 1.25.45. Recife em 12.085, alterna 12.545, altera 5921, boa tarde. O Alfa Alfa Delta livre de colagem da 17, o vento de 150 graus com 8 nós. O Papá Romeu Lima está na escuta. 1785 decolou ao 00, chame o controle em 198, tenha um voo e uma boa tarde. Trabalho 198, muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Gente, para a coordenação. Muito boa tarde, gol no 807. 1785. 1785, contato radar na decolagem, suba para nível 400, saída da EL, transição Blaze. Para 400, da EL Blaze, gol no 785. Aira, spec level 220 and via Whiskey 42 until Lapa after DCT and departure 1017 and after departure right turn and Gully after Eval after DCT Barreiras. And Squawk 5102 and control departure frequency 119.80, tower 118.6. Salvador, muito boa tarde. Alfa Alfa Delta 500 no perfil Momo. 198.86, passarei do 2231. 2231 and the reserve back is correct and ultimate set 1013 and the report red for startup and push. How you call you, sir? Passarei 2231. Falou, Papá Romeu Vitor, está na intersecção com aquilo. Juliette, Zico Papai Romeu Victor, pode prosseguir táxi em frente na Alfa, ingressar a Juliette, pátio principal e reporte na Lima para prosseguir táxi. Alfa Juliette, pátio principal, chamamos na Lima. Zico Papai Romeu Victor. Alfa Delta sobre vetor, curva direita pro norte, Alfa Alfa Delta. Gente, vetoração direita proa 360. Afirmativo. 1755, controle. Prossiga, 755. 1674, tá livre a decolagem da 10, o vento é de 150 graus com 4 nós. Livre decolagem da 06674. Estou reduzindo, 1755. O 775 ultrapassou o curso do localizador, curva esquerda na proa 055, informe estabilizado. Reportagem estabilizada, 755. Se aproximando da Lima, eu teria que passar o meu vídeo. Lançamento, subindo para o 130. Esse... Radial 340, 130, Alfa Romeo. 1980, obrigado, Ana. Cruzamento, querido Papá Romeo. Afirmo, 755. Não complete a aproximação visual. O ajuste permanece em 1013, Torre Salvador, 118.6. Afirmativo, eu estou vendo um Nautilus, um tráfego à minha esquerda, 2.300 pés abaixo. Ele tá, vai prosseguir depois da gente? Chegou à sua esquerda, 2.300 pés? 2.200, na posição dura, na vertical de dura. Não, não tenho tráfego aí nessa posição, não. Eu estou recebendo aqui Nautilus, 2.000 pés abaixo da gente agora. Controle Salvador, Guardião 02, helicóptero da Polícia Militar, aproado para a rotatória, mantendo o máximo de 500 pés em campo de ar. Essa é a aeronave que o R2 é. Ah, ok, eu tenho um tráfego, um helicóptero 500 pés no 775. No 755. Normativo, agora a gente está ciente, 75. Controle Golfo no 674. Ajuste no 0 ou no 3. Para o Golfo Leste. Ativo, reduza para aproximação, número 2, ajuste no 0 no 3. No 0, agora fica lógico. Bom, ativo, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece. Ok, descendo 2.000, agora fica lógico. Controle, o gol no 925. 925, contato radar na decolagem. Correção, 925, autorizado via chegada bom, se ajuste no 0... Polo 3, sob vigilância. Desce e mantém o nível 040. Polo 925, 040, 013. Operando toda a extensão. Toda a extensão a partir de agora. Obrigado. Keno? 1785 tá na escuta? Companhia? 1975 na escuta? Prossiga, 755. 1785, chame Centro Recife, ano 28.8, alternando no 33.25. Seria o 755 ou o 1925? É o Gono 785. Confirma, ativa ele, 278-3325. Controle, Alfa Delta. Controle, gol no 674. No 674, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída Gola e transição Gonza. Gole Gonza, 360, gol no 674. Controle, Alfa Delta. Com 755, Torre 118-6. Foi solicitado? 380. Esse 380 será coordenado, agora autorização, gol e Gonza a saída. Gol e Gonza, guardando, 380 graus com meia dúzia de nós, está livre pouso na 10, cabeceira deslocada em 90 metros. A cabeceira deslocada somente 90 metros, confirme. Afirmativo, somente 90 metros. Afirmativo, então, 1755, baixado e travado, nível pouso, pista 10, deslocado 90 metros. Torre, boa tarde, o Papa Tango, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, boa tarde, mantém aproximação, agora autorização para o pouso na 10. Está aguardando, é uma milha de sembra, Golf Kilo Oscar. É, quando aprovar a rotatória, estou autorizado a chamar a torre 108-6. Afirmativo, aprovado a rotatória 2-108-6. Alfa Delta controle 1835, autorizado para Campinas, negativo, nível voo 380, foi autorizado nível voo 3620 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva direita após a decolagem. Na saída Gole, transição Gonza, transponder 5121 e a frequência do controle 119.80. 360, autorizado para Campinas. Upper 58 aerovia, decola pista 10 plena curva direita, saída Gole e Gonza, 5121 transponder, 119.80. 3835. Planejamento correto, ajuste 10-13, informe o estacionamento na 335. 23 vai travar, 3835, PA. Você informa o gate, beleza? Ah, o gate é o 9. Gente, no 09, chame pronto, pushback, estacionamento grátis. Solo Salvador, muito boa tarde. 755 da Gol, livrou na escuta. Tauro de Gol no 755, táxi livre via Alfa, Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04755. Está mantendo? Brava 6 Foxtrot assumindo proa direta de Alagoinhas. Brava 6 Foxtrot. Vou na proa de Alagoinhas, Brava 6 Foxtrot. Próxima hora para o 44, reportará a conta final para o posto. Kilo Oscar, seu solo ao Zuno Uno, livrando a direita, chama o solo 21-9 para o táxi, até já, agradeço aí o pouso na 10. Direto ao Zuno, obrigado, Golf Kilo Oscar. 402 avistado, livre pouso no pátio 4, vento a 140 graus com 8 nós, QNH 1013, reporte no solo controlado. O vento é voltará ao solo controlado, 02. Oi, Juliette, pátio principal, reporte na Lima. Alfa Juliette, principal, reportarei Lima, agora de baixo. Dessa via chegada para 2000 pés, altímetro no 03, autorizado interceptar o curso do localizador, reposta estabilizada. 925 para 2000 pés, 1003, portal estabilizado, localizador. Qual solo? Prossiga na escuta. Tem previsão para início do pushback, gentileza? Ainda negativo. Ainda negativo, solo. Só um minuto que eu já te informar. Só negativo. Ok, Guardião, sou solo aos 1-4, frequência livre, boa tarde. Na escuta do gol, Papa Romeu, Vitor Alfa Bravo, manutenção encontra-se pronto para ingressar no pátio principal para o fing de número 10. Te aguarde, mantenha a posição aguardando, Vitor Bravo. Sente. Pushback set up, apron 1, remote, position 1-3. Passeiro 2-2-3-1, and approve the start up and push, report red vertex. I'll call you, sir, Patrick. Kilo Oscar da Lima para prosseguir. Sete, o Golf Kilo Oscar, está autorizado o táxi via Mike e Quebec. Reporte na Quebec para o cruzamento. É, corrigindo, está autorizado o cruzamento. Não, 735 até o pátio 5, reporte livrando pista, boa tarde. Quebec vai cruzar, na sua escuta até lá, Golf Kilo Oscar, obrigado. Salvador Alfa Delta, está autorizado a reingressar na província? Alfa Delta. Bono 925, estabilizado no localizador, visual 10. Sierra Bravo, Romeu, Brasil. Ok, passando. Passer 2231 and approve the taxi via from 1 after taxiway Lima and maintain position taxiway Lima, contact the tower 118.6 and altimeter 1013. Have a good trip, Passer 2231.